perceberá que o seu tempo vai chegar. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Gentila, insuperável. Sempre produzimos melhores filmes no bar. O Sabes. Banda 007. Vem de embora. Bruninho do Comércio. Mostra o que é novidade. Bruninho do Comércio. Comércio. Procurei. Encontrei. Meu amor. Minha cara mostrei quem eu sou, a minha verdade. Sou pássaro noturno, quer ser meu par? Procure entender por que é. Eu sem você já não. Da 007. Mas é 10.

vivendo. Alô, DJ China insuperável, vamos pra cima, meu DJ. Banda, açaí, pimenta. Ai, tá dedo, hein? Tá com saudade de mim, das nossas noites de paixão, de ver o sol nascendo em cima do meu colchão, andar de mãos dadas na beira da praia, desenhar um coração e ver. Comércio, esse é moral. Eu que morria por ti, eu que por ti tudo arrisquei, eu fiz todos os teus desejos, te dei minha inteira, pagar de traição. Tu nasceste para mentir, pensas que a vida é assim. É pouco, agora aguenta. Eu já te descobri. Infiel, será que não bastava? Eu amava você. Acabaste com meu sonho e com esse falso prazer. Mas saibas, vai ter volta. O que plantou vai colher. Infiel, o que que te faltava se eu dei tudo pra ti? Você não sabe, tu só sabes mentir. Se teu amor nunca chegou, outro amor me encontrará. Quem perdeu foi tu, porque meu amor jamais terá. Infiel, será que não bastava eu amar você? Acabaste com meu sonho, com teu falso prazer. Mas saibas, vai ter falta, o que plantou vai colher. Infiel, o que que te faltava se eu dei tudo pra ti? Tu me acabaste todo e eu quase morri. Tu amor você não sabe, tu só sabes mentir. Infiel. Banda X7. Tu me pagas com traição. São falsos os teus beijos, mentindo ser perfeitos. Não vales o que tem. Não acertes para mentir. Pensas que minha vida é assim. Acabou, vazou a cena. É pouco, agora aguenta. Eu já te descobri. Infiel, será que não bastava eu amar você? Acabaste com meu sonho, com teu falso prazer. Mas saibas, vai ter falta, o que plantou vai colher. Infiel, o que que te faltava se eu dei tudo pra ti? Tu me acabaste todo e eu quase morri. Tu amor você não sabe, tu só sabes mentir. Se teu amor nunca chegou, outro amor me encontrará. Quem perdeu foi tu, porque meu amor jamais terá. Infiel, será que não bastava eu amar